Saca o João Pessoa, não copia aquilo. Puxa a foto agora do estilo. Fumaça de rapa agora que eu respiro. Enquanto a sua grana se amarra no meu estilo. Vou aproveitando aqui do teu vacilo. Enquanto a sua grana se amarra no meu estilo. Vou aproveitando aqui do teu vacilo. Enquanto a sua grana se amarra no meu estilo. Se eu sou ninguém, quem tá falando com você? Diga, vou exercitando a arte que eu conheço bem. Uma sucessão de sucessivos que sucedem sucessivamente sem cessar. Se eu sou ninguém, quem tá falando com você? Diga, vou exercitando a arte que eu conheço bem. Uma sucessão de sucessivos que sucedem sucessivamente sem cessar. Moleque doido, moleque doido, moleque doido, moleque doido, moleque doido, moleque doido, moleque doido. Pessoa na moral, moleque doido varrido, cata se raga comigo, mas não copie meu estilo. Paraibano exclusivo de João Pessoa nativo. Fecha na casa do Chico lá, é style, eu me estigo. Encontro com meus amigos, vinho, savinho, geninho, gaguinho, boy de cara. Nessa barca é só peça rara, fumaça não para. Mas, só na chinfra, o japa cheio de tinta. Neve na moral, cheio de marra, faz a fita. Johnny, Tassiana, Lorena, Mayara no style show. Essas é quando me chega lá no baile. Eu que não sou beija, já me chego lendo em braile. Eita, baúzinho, Babilões and the Fire. Se eu sou ninguém, quem tá falando com você? Diga, vou exercitando a arte que eu conheço bem. Uma sucessão de sucessivos que sucedem sucessivamente sem cessar. Se eu sou ninguém, quem tá falando com você? Diga, vou exercitando a arte que eu conheço bem. Uma sucessão de sucessivos que sucedem sucessivamente sem cessar. Moleque doido, moleque doido, moleque doido, moleque doido, moleque doido, moleque doido, moleque doido. Pessoa na moral. Chego na feirinha, várias minas é o que me instiga. Sempre tem aquele vacilão, perdendo briga. Mano, bebe pros pra relaxar, pensa na vida. Se quiser curtir em João Pessoa, então me siga. Fecha com as tech, bate forte o drum and bass. Dança muito louco sem perder a lucidez. Sempre tô na roda quando chega a minha vez. Moleque marrento tá querendo ser o rei. Sei que mais uma vez me instiguei. Não sei se me superei, apenas usei o reggae e o play. Depois editei, então faça-me o favor. Siga-me! Se eu sou ninguém, quem tá falando com você? Diga, vou exercitando a arte que eu conheço bem. Uma sucessão de sucessivos que sucedem sucessivamente sem cessar. Se eu sou ninguém, quem tá falando com você? Diga, vou exercitando a arte que eu conheço bem. Uma sucessão de sucessivos que sucedem sucessivamente sem cessar.